Solta aquela lá, vai. Os... Cadê o gritinho do decolão? Continue na putaria, vai! Olha, chega o pinizema, eu vou botar no paredão. Convida as meninas pra ficar no paredão. Chega o fim de semana, eu vou botar no paredão. Convida as meninas pra ficar o rabetão. A minha vem no... Olha lá, presta atenção no que agora eu vou. Olha na kika, kika, kika, bumbum no chão. Kika, kika, kika, kika, som do paredão. Kika, kika, kika, vai com a minha para o chão. Kika, kika, kika, com a mão no paredão. Kika, kika, kika, kika, kika, kika, vai. Kika, kika, kika, com a mão no paredão. Kika, kika, kika, com a mão. Olha aqui, kika, kika, kika. Novinha no que agora eu vou dizer. Presta atenção, novinha, no que agora eu vou falar. Kika, kika, kika, vai com um bumbum no chão. Kika, kika, kika, com a mão no paredão. Kika, kika, kika, kika, com um bumbum no chão. Kika, kika, kika, com a mão no paredão. Kika, kika, kika, com a mão. Vai, vai lá. Kika, kika, kika, com a mão. Kika, kika, kika, com a mão no paredão. Keep MG, vai. Que solinho desgraçado, Wagner! Lá na mente, lá na mente! Não pare não, que eu gostei da putaria, vai! Frango favorito! Frango favorito! Cadê o franguinho, hein? Frango favorito!